Yeah, yeah. No beach, El Cid. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. MH novamente. Yeah, yeah, yeah. Só na grife, tô de bupan. Ai, meu Deus, wow. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Só na grife, tô de bupan. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Olha no meu olho, camarada. Eu tô vendo tudo roxo, só repara. Tacando girata, sei que te devasta. Não me ganha nem virado no girai. Com esse cabelinho laranja eu faço estrada. Yeah, yeah. Onde eu passo, manto negro é respeitado. Se mexer seu CPF é desligado. Zuzuzum. Tô matando sorrateiro num estado. Nessa Lambo não canso de acelerar. A Conan tá pedindo pra pilotar. Sai da frente que alguém vai te atropelar. Acelero na curva e não vou parar. Ai, ai, ai, ai. Só na grife, tô tipo pan. Ai, meu Deus, oh. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Só na grife, tô tipo pan. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Dincho tá tomada, o Pen é o cara. Passo na sua pila e juro que não sobra nada. Rinei na cara, olha pra minha marra. Pra que fazer selo se eu posso te meter bala? Só na grife, tô tipo pan. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Só na grife, tô tipo pan. Mostro seis caminhos que ela vem. No país da chuva, chove de também. No Kenin, eu sou o chefe da minha gang. Tipo bem, tipo bem, tipo bem. Eu tô tipo...